eu sou a videira, o Pai é o lavrador. Em ti, Senhor, encontro meu amor. Toda vara limpa que dá fruto a ti, limpa meu coração, faz brotar em mim. Está em mim, eu em vós, dando frutos de amor e paz. Sem ti nada posso fazer. Teu amor é que me faz viver. O amor que me chama não há maior, de dar a vida um puro valor. Se guardo teus mandamentos, permaneço em teus sentimentos. Está em mim, eu em vós, dando frutos de amor e paz. Sem ti nada posso fazer. Teu amor é o que me faz viver. Amigos em ti, somos um só. Teu gozo em nós, um eterno sol. Se o mundo aborrece, em ti vou confiar. Teu Espírito Santo vem nos consolar. Está em mim, eu em vós, dando frutos de amor e paz. Sem ti nada posso fazer. Teu amor é o que me faz viver. Eu sou escolhido, em ti vou andar. Teus frutos em mim sempre a brilhar. Está em mim, eu em vós. Teu amor é tudo, és meu Deus, meu sol.